No convento das Carmelitas eu entrei. Esperei uma freira passar, esperei, esperei. A primeira freira que passou estrangulou. Eu não passo de freira, eu não passo de freira. No convento das Carmelitas eu entrei. Esperei outra freira passar, esperei, esperei. A segunda freira que passou estrangulou. Eu não gosto de freira, eu não gosto de freira. No convento das Carmelitas eu entrei. Esperei outra freira passar, esperei, esperei. A terceira freira que passou estrangulou. Eu não gosto de freira, eu não gosto de freira. No convento das Carmelitas eu entrei. Esperei outra freira passar, esperei, esperei. A quarta freira que passou estrangulou. Eu não gosto de freira, eu não gosto de freira. No convento das Carmelitas eu entrei. Esperei outra freira passar, esperei, esperei. A quinta freira que passou estrangulou. Eu não gosto de freira, eu não gosto de freira. No convento das Carmelitas eu entrei. Esperei outra freira passar, esperei, esperei. A sexta freira que passou estrangulei. Os dias e as mortes em série me fazem tão bem.